Eu adorava aquele casal. Pareciam feitos um para o outro. Trabalhavam, curtiam, se divertiam. Aonde um ia, o outro ia. Eram a minha família. Eles gostavam de mim e eu deles também. Até que a gente se dava bem. Então um dia o sossego do nosso lar foi quebrado. Somente um telegrama, meu pai desempregado. Ele ficou possesso, completamente irado. Depois de um ano emprego de vigia, o único que tinha arranjado. Minha mãe tentava acalmá-lo e ele até bateu nela. Jogava tudo, quebrava talheres, pratos, panelas. Sobrou até pro cachorro, minha mãe pedia socorro. Ele derrubou a porta e foi se embriagar. Graças a Deus ele saiu. Pensei que o sofrimento não ia acabar. Nos dias que se passavam, as coisas só pioravam. Minha mãe lavava, passava o dinheiro, nunca dava. Eu sem poder fazer nada, só observava. Meu pai saía bem cedo, o emprego nunca arranjava. Lavava a cara, engraxava, mas a miséria aumentava. Tinha aluguel, tinha água, conta de luz e comida. Um dia eu ouvi falar em tirar a própria vida. Eles tentavam, é verdade, disso sou testemunha. Mas o que ganhavam não dava pra porra nenhuma. O cachorro morreu de fome e a TV foi vendida pra nos garantir mais um mês de comida. Mesmo com toda essa crise, eles não desistiam. Por muitas vezes de fome, eles nem dormiam. Meu pai era meu herói, aquilo sim que era homem. Ficou dia sem comer pra que eu não passasse fome. Até que um dia o desespero enlouqueceu minha mãe. Disse não querer pra mim aquela vida sofrida. Comida já não havia, agora comíamos lixo. Falou pro filho seu, jamais seria um bicho. Abriu as pernas com uma haste de metal. Me furou, machucou, torceu, dilacerou, estocou. A minha mãe me matou.